Manchester en prévision 7, on passe en 33 dans le gaz, non. Salvador, é o Alfa 21 Uniforme. Péssima interseção Juliette, caminho de prosseguir na posição de número 5. Afirma. Sim, sim. O 1239, chame centro Recife, 133.25, alterne 133.95. Bom 229, bom dia. Controle 3171, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Direto Leda, 320, tá, 3171. volume avisado. Observar com a vista. Atenção 3171, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Uno 7, bom dia, estamos de equitação, Delta para 4 mil pés, o ajuste no 012. Voo 9916, ação de edificação, chega a bom, desça para 5 mil pés, o ajuste no 012. P5 no sétimo até a proa de pelo, desça para 2.000 pés, sem restrições de altimetria, o ajuste no 0.2 e forma estabilizada no final do procedimento. Estabilizada no 5 no sétimo. Salvador, bom dia, voo no 9.1, informação Bravo, direção Galeão. Voo 961, autorizado Galeão, nível 360, até coluna 0, curva direita, saída da El, Lidrume. Até novembro 857. Contra em Salvador, Terra 1208, aciona 5404, transponda. Autorizado Galeão, nível 360, do colar de transponda 0, curva direita, saída da El, Lidrume. Até novembro 8570, via 120.8, controle. 404, transporte. Correção, ponto de estacionamento 1961, da Gol. Kelly, vou pedir aqui, tá bom? Cito. Tá me ouvindo aí legal? Ah, tá, Jair, vou pedir aqui a... Qual é a posição dessa aí, Elis? Dá pra você ver a internet legal aí? Qual é essa posição aí? Ela é 2x3. é 2 Romeu, né? É, 2 Romeu do Flight 3, ok. Vou pedir autorização aqui, tá? 012, informe estabilizando o final do procedimento, número 2 na próxima série. Obrigado, número 2, meu, 012, o obra da minha depois da recebida. Diga. Diga, Mike, tá funcionando. Ok, parte 3, então, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Corrente posição, parte 1. Mike Bravistão, confirme posição no parte 1, deseja? 3, 3, 4, 4. Ok, está autorizado o reboque e torcedor do parte 3 e aposte para ingresso parte 1. Tá. Bom dia, Chanel 62. Bom dia, Chanel 62, eu sempre estou em contato do radar através de code, vou indo para o de bom, chame no ideal descida ou ajuste no 0 no 2. 0 no 2, na proa de bom, para parar de descida, Chanel 62. Pessoal, para 4 mil pés, a Chanel 62, 25. Completa final, chama 2, Salvador, 118, decimal 95. 118, decimal 95, tá 3, 5, 7. Salvador, tá 3, 5, 7, estabilizado, X-ray. Delta 3597, confirme livre pouso, não zero. Salvador, tem 3597. Torre Salvador, tem 3597. 3597, todos autorizados, estão no zero, vento 090 graus, 089. É como copia? 55. 7 autorizado, ano 0, tá 3597. Autorizado na 99 no meio, completa final, torre 71895, tomou posto. 3795, obrigado, vai. Salvador, bom dia. Gol 9996, final do 90. Gente, gol 9996, continue a aproximação, guardando a pista livre. Guardando a pista livre, 9996. 3597 na sala zona 5, libera a direita, chamando 21 decimal 1. 21 decimal 1, tá 3597. 3597, livrou o eco. Gol 9916. Todo autorizado, pistola 0080 graus, 099. Livre pouso na 099 também. Microação 3597, ingresso de Lies, posição 04. Confira para o 3597. Ingresso de Lies, posição 04, parte 1. Lies, 4, então 3597. para a turma da estacionamento. Posição 1. Posição 61, está autorizado a sempre entrar. Sucesso, comandei para o táxi. Gol, 991. Gol 9996, no sala de 18. Gera próxima direita, no 21, décima 1. Próxima direita, 21, 9996. Solo Salvador, azul Alfa X-Way, Apel. Alfa X-Way, Apel. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 5, Lima, para a posição 01 do pátio principal. Utilizado, até sair do pátio 3, reporte ingresso pátio 1. Alvo 9996, Libro. 9996, autorizado, Alfa Direct, posição 07, pátio 1. Alfa Direct, posição 07, pátio 1. Alfa X-Ray Hotel, copiou o solo? Positivo, solo. Na 6225, está autorizado o direto Duna, terça para 2010, informe estabilizado no final do ILS. Duna 2010, reporte do oficial, 6225. Uma, dois, uma, décima, uno. Obrigado. Salvador, o voo 1961 para o táxi POP 174, autonomia 3 horas e 30, altera na Guarulhos. Autorizado o táxi em Índia, ponto espero no zero, chame torre 1895, existe na 02. Táxi em Índia, ponto espero 7895, a torre 1012, gol 9600. Mike Bravo Tavos, autorizado em ingresso 41, posição 03, depois da terra. Salvador, bom dia, o voo 991. A próxima fonte de carga 1-0 está pronta. Gente, voo 1961, autorizado de ingresso e decolagem. Custo 1-0, vento 0, 90 graus e 90 minutos. Passou livre em mensagem de decolar, custo 1-0, voo 991. Autorizado direto do Duna, o azul 9545, desça para 3.000 pés com ajuste no 092. 3.000 pés descida, voa Duna, ajuste no 092, agradece a atividade. Estou no 961, no decolar 225, chamo controle 120, desce 180. 1208, voo 961, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 961, decolou, saída da EL. Chegou no 961, contato radar decolagem, suba para o nível 360, autorizado LIDA. Subindo para o 360, autorizado LIDA, voo 961. Chama 225, chama 2, Salvador 11895 e tem bom pouso. 1895, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia. Chanel 6225. Chanel 6225, autorizado pouso, pista na 0. 080 graus no 09. Livre pouso no 06225. Autorizaria a liberação de velocidade na subida? É livre, igual 961. Obrigado, 961. 35, no sala 30, libera direito 921. Direita, 21. Salvador, azul para 4040, função 9 para a autorização 340, ponto. 240 para a Alfa. Novo, bom dia, Senador. 085, prossegue Alfa de Jet, Alfa de Jet, 0641. Alfa de Jet, 4040, cópia. Para cópia. Obrigado, confio, 360, decola 10, curva direita, saída árvore, elefa. DTT Tosópia, pode prosseguir, peso 21, conforme nota. Controle 1208, aciona 5490, transponder. Azul 4040, sou autorizado 360, está confio, seguida árvore, elefa. Uniforme Zulu 21, após em roda. 208, controle Salvador, 5490, é o transponder, do 4040. Canon 339, bom dia. Gol 1093, aciona identificação, chegada a Golf, desça para 4.000 pés com ajuste 1012. Autorizado, puxa, está montado certo, azul 4040. Sete, Azul 9545, chama 2, Salvador, frequência 118.95, com propósito. 18.5, grato de lidagem, obrigado, boa noite. Azul 9545, 6 milhas, vambora. 418, responde. Entre Azul 9545, avistado, autorizado pouso, 090 graus, 089. Leipo 09-9545. 5412, Ford, com 208, controle. Velocidade 1.0, possível adicionamento.